Salve, salve família. DTPK criou. Baseado em fatos reais. Não devemos acreditar no que falam sobre as pessoas. Devemos buscar o que elas realmente são. Esse fato aconteceu na minha cidade natal, em Lorena. Prestem muita atenção na história. É mais ou menos assim. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Dois moleques de família humildes, parceiros até o final. Rafael era meio pra baixo, Matheus era mais alto astral. Matheus sonhava em ir pra lua, conhecer outros planetas. Rafael queria dinheiro, ter carro da hora, resolver as tretas. Vizinhos desde que nasceram, os dois eram lado a lado. Matava aula pra jogar bola, até que encontraram o convite errado. Tudo começou com um baseado, Matheus de cara não quis. Já seu amigo Rafael escolheu a decisão infeliz. Matheus ia pra escola, era trampo, igreja e embora. Só guardando dinheiro pra poder comprar uma bike da hora. Rafael parou de estudar, vender droga era a sina. Já tinha moto sem ter cartas, pano mais louco e várias minas. Mesmo assim os dois eram parceiros, cada um com suas novidades. Se trombava pra trocar ideia, sem deixar morrer o vínculo de amizade. Mas colhemos o que plantamos, essa é a nossa verdade. Polícia pegou e Rafael rodou logo que Matheus passou na faculdade. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Matheus mudou de cidade, junto às malas pegou o busão. Rafael mudou de cidade, algemado em um camburão. Pra Matheus era mó correria, saudade, preocupação. Pra Rafael a mesmice do dia, saudade, indignação. Mas Matheus sempre escrevia cartas, não tinha deixado o amigo. Rafael na mó felicidade de ver que ele não tinha sido esquecido. Nem as grades, nem a distância podiam separar a amizade que desde infância, agora mais forte, iria voltar. Assim pensava Matheus, também pensava Rafael. Um com capivara limpa, o outro já julga do réu. Rafael foi transferido, as cartas não tinha chegado. É que Matheus disso não sabia, ele não tinha sido avisado. Depois de um ano sem cartas, Rafael ganha liberdade. Saiu pior do que entrou, com apetite no olho, era só crueldade. Pra ele Matheus tava morto, por ter dado mó abandono. O rei tá de volta às ruas, todo maquinado e em busca do trono. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim comigo não. Eu sou seu brother, eu sou seu irmão. Matheus recebe a notícia que Rafael tava solto. Ficou na mó felicidade, juntou as malas naquele alvoroço. Nem avisou que ia chegar, pediu pra guardar em segredo. Enquanto Rafael, com preocupação e um pouco de medo, tramava um assalto lá no mercado pra poder buscar o salário. Ele fazia 21 anos, era o dia do aniversário. Não ia passar sem dinheiro, ia buscar seu presente. Cheirou uma carreira de pó, sem dó já foi trincando os dentes. Matheus também foi no mercado, saindo com o embrulho na mão. Esbarrou com um encapuzado que tava armado e na febre do cão. Ele atirou e Matheus caiu, não acreditou quando o viu. Nesse momento veio o desespero, aí o ódio partiu. Não era pra ser assim, não queria atirar em você. Você me abandonou, mas eu não quero ver você morrer. Matheus, antes de morrer, pediu desculpas e deu um sorriso. Pegou o embrulho que tava no chão e deu de presente pro melhor amigo. Não faz assim comigo não. Sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ei, irmão, não faz assim.